mas estamos aqui trazendo, levando aí a informação aqui da Cidade da Aliança para os ouvintes do programa Domingo Interativo. E destacando aqui a situação aí do prefeito Xisto Freitas, que recebeu aí na última sexta-feira, dia 15, a divulgação da transparência dos municípios. Então aí a gestão Xisto Freitas conseguiu aí o nível prata de gestão e transparência. E ele divulgou aí em suas redes sociais, também aí no Instagram, dizendo o seguinte, palavras do prefeito, olha, tomamos conhecimento com bastante alegria da divulgação dos níveis de transparência dos municípios da Mata Norte de Pernambuco, feita pela ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Conquistamos o selo de prata pelo trabalho de transparência feito por nossa gestão. Alcançamos 78,73% de transparência e ficamos em terceiro lugar na nossa região como uma das prefeituras mais transparentes. Olha, para nós é motivo de muita satisfação, tendo em vista que nossa região é parceira, aliás, nossa gestão é parceira dos órgãos fiscalizadores e tem jogado dentro das quatro linhas. Esse é também mais um sinal de que temos respeitado o povo e o dinheiro público. Continuaremos trabalhando muito sério até o dia 31 de dezembro. Aliança e o nosso povo merecem nosso respeito e serenidade. Está aí palavras do prefeito Xisto Freitas, feliz da vida, junto com sua gestão, que conseguiu aí um nível prata na questão aí, no quesito transparência dos gastos públicos. A terceira cidade ficou aí entre a terceira cidade a mais transparente aqui da Mata Norte de Pernambuco. Agora falando sobre dia 14, tivemos aí no último dia 14, quinta-feira, véspera de feriado aqui na Cidade da Aliança, teve aí a Festa da Vitória, simultâneo também aniversário do prefeito eleito Pedro Freitas, ele que é primo do atual Xisto Freitas, o atual prefeito Xisto Freitas, portanto aí realizou a Festa da Vitória, conquistada aí nas últimas eleições municipais. E também aproveitou e fez aí a sua festa de aniversário, 40 anos de Pedro Freitas, ele que assumirá aí a prefeitura no próximo ano, prefeito eleito nessas eleições, Pedro Freitas. A festa foi muito linda, foi muito aí bem vista, recebeu um bom público na noite da última quinta-feira. Entre as atrações que vieram aí a brilhantar a festa, teve aí Netinho Shot 10, teve também Rogério Som, animando aí as pessoas, o público presente na festividade da Festa da Vitória e também, coincidentemente, aniversário do atual vencedor das eleições, o futuro prefeito aliancense Pedro Freitas. E agora falando sobre o Cerco de Jericó, que foi realizado aqui na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, aqui em Aliança. Foram 7 dias em que aí os católicos, os devotos, puderam aí participar, vivenciar Santíssimo Sacramento durante aí os 7 dias. Começou no último domingo, dia 10, e se encerrou ontem, sábado, com muita alegria, muita participação dos católicos, dos devotos, na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, aqui de nossa cidade, Aliança. Cada noite, durante esses 7 dias, foi aí um padre convidado para celebrar o Cerco de Jericó 2024. Mando aqui um abraço a toda a comunidade católica de Aliança, todas as pessoas que puderam ali participar, das noites, dos dias, que desde as 7 da manhã até as 7 da noite, estava ali com o Santíssimo à disposição para as pessoas poder adorar, bem dizer, e à noite, todas as noites, durante os 7 dias, havia aí sempre a celebração da Santa Missa. Um abraço aqui também ao amigo Padre Vanduir Bione, pároco de nossa querida paróquia, Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores, Aliança. Sem mais para o momento, meu amigo DJ Silva, forte abraço para você e até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais informações aqui da cidade da Aliança. Falou o repórter Jonas Almeida. Ok, Jonas, obrigado, meu querido, por trazer as informações aí da sua cidade, Aliança, Pernambuco. 11h12. Vamos trazer a nossa fera. Alô, minha fera, Joaquim, direto de Camutanga, Pernambuco, ao vivo, trazendo aí as informações da sua cidade. Bom dia, meu comunicador. Bom dia, Djailson. Bom dia para todos os ouvintes aí do programa Domingo Interativo. Eu costumo dizer que esse programa já é líder de audiência, né? Oh, coisa boa. Em toda Paraíba, Vale do Paraíba, Mata Norte, enfim, todo o nosso Pernambuco já está aí ligadinho todas as manhãs de domingo. Djailson, aqui em Camutanga, a semana foi parada, né? Sem muita movimentação eventuais, mas aí o comércio, como sempre, né? Movimentado, né? As pessoas aí fazendo suas compras para final de ano, né? Já estamos aí, final do ano, né, DJ? Isso. Até passou rápido, né? E aí a movimentação já começa a ficar grande aqui na cidade, né? Feriadão aí, né? Da sexta-feira. Eu acredito que a grande parte dos funcionários públicos, né? Servidor público, pega os 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo, normalmente desce pra praia, né? Vai fazer alguma viagem programada, então é bom demais, né? Muita gente aí saindo das suas cidades para aproveitar esse feriadão e também aproveitar a vaquejada, né, DJ? Aqui em Gurien, viu? A maior vaquejada do Brasil, né? Eu posso dizer, e olha que eu nem fui lá, viu? Mas aí acompanhando nas redes sociais, né? A vaquejada da PixBet da Paraíba aí, do empresário, eu acredito que o Wesley Safadão deve ser também um dos grandes colaboradores dessa festa. Foi bonito, tá sendo bonito de verdade, né? E aí, todo mundo tá descendo, né? Pra essa festa aí, pra esses grandes eventos. Meu irmão, estou muito feliz hoje, viu? Coisa hoje boa. É domingo, 17 de novembro. Isso. Estou aí de idade nova, DJ. Coisa boa. Rapaz, idade nova ficando velho, né? Faz parte da vida, meu irmão. Estou muito feliz hoje. Quero agradecer ao nosso Deus, né? Pelo dom da vida, por acordar de manhã, por ver a luz do dia, né? E saúde em primeiro lugar. O resto a gente vai administrando, meu irmão. DJ, aquele abraço e até domingo que vem, se assim Deus permitir. Estamos juntos. Até lá. Ok, meu comunicador, obrigado por trazer as informações e que papai do céu lhe abençoe, viu? Continue com esse cara do bem, com esse cara ser humano, com esse cara da família, do papai, da mamãe, da esposa, dos filhos, né? Que Deus abençoe, que multiplique a sua saúde, que é importante a gente ter saúde pra gente trabalhar, viver, conviver, aprender. E eu fico feliz, tá? De ter essa parceria com você, Joaquim, lá de Camutanga, você trazendo as informações para o nosso ouvinte. Que Deus abençoe, felicidade mil, muita saúde, que Deus realize todos os seus sonhos. Se 2024 você não conseguiu algo que você deseja, mas que o próximo ano, que é daqui a 2 meses, que é 2025, seja de realizações para você, e um feliz aniversário, meu querido, que Deus abençoe você e toda a sua família. 11h14, vamos agora para Juripiranga. Ele tá brabo hoje, olha, hoje recebi a ligação dele. O nosso comunicador tá brabo, viu? Josenildo, meu querido, ao vivo lá em Juripiranga, nossa grande Paraíba. Bom dia, Djailson Silva. DJ, o popular branco. Isso. Liberdade FM, Terreiros e Região, programa Domingo é Interativo. Isso. DJ, oi. Hoje eu não vou trazer nenhuma informação. Hoje tá brabo. aqui é a nossa cidade querida, Juripirangana. Sim. Eu tô um pouco revoltado, né, principalmente na questão, eu e você, né? É. A multidão, uma das maiores torcidas do Nordeste. Isso. É o Santa Cruz. É. E dessa semana para cá eu tô muito revoltado. Sim. A minha indignação é muito imensa, é muito grande em relação a essa diretoria incompetente, irresponsável. Aqui, ó. Essa federação pernambucana também que não ajuda. Isso. Não intervém no que está acontecendo com o nosso torcedor, sim, com o nosso maior patrimônio, que é o Santa Cruz, que é a nossa torcida. DJ, sim, pelo amor de Deus, DJ. Diga aí. Todos os clubes aí, você vê um exemplo, você está dois exemplos. Isso. Seu Fortaleza está aí brigando pelo título brasileiro, porque virou clube empresa, né? A SAF, né? Essas empresas agora estão investindo nos clubes de grande proporção. Uhum. Então, o Fortaleza, você comparar Fortaleza com Santa Cruz, qual é a maior torcida? Santa Cruz. A maior torcida é da gente, Santa Cruz. Isso. Aí vem o Bahia, tá aí. O Sport ainda se mantém ainda, né? Porque é um clube empresa, tá entendendo? Aí fica a gente, rapaz, entra ano, sai ano. Entra ano e sai ano. E o Santa Cruz não sai do canto. Passou o ano todinho sem calendário, né? Ficou aí só olhando, a gente assistindo pela TV, os caras e zombando, tirando, bagunçando da gente. É verdade. Olha, eu tô mais revoltado ainda, porque ontem, eu vi uma reportagem aqui. Sim. Né, tem uma empresa, eu acho que é essa SAP, né? Vai fazer um investimento, tá pra fazer um investimento na Portuguesa de São Paulo, o time da Portuguesa, pra mais de bilhões, negócio de milhão não, de bilhões de reais. Vai investir na Portuguesa. Você vê, rapaz, os clubes, os empresários, né? Aí falar até Rivaldo, né? Os jogadores que foram revelados aqui em Santa Cruz, que foram para a Europa, tudo grafite também, tudo revoltado, rapaz. E por uma dúzia de pessoas, comandar milhões e milhões de torcedores, a gente que está na imprensa, a gente tem que tomar as providências. Porque a gente, né? Isso. E a imprensa hoje é a voz do povo. É verdade. E a gente não pode ficar parado, calado, não. Porque estão querendo fazer a mesma coisa que fizeram ano passado, montar um time. A meia boca, pega o dedo da televisão, da CBF, né? Essa federação pernambucana também que não contribui. E tem outra, viu? Pra minha revolta. Eu quero ver que o Santos vai vir jogar semana que vem com o Sport. Eu duvido se o Santos botar o reserva ou o Júnior pra vir jogar, porque o Santos é campeão brasileiro. O Santos, olha, veja o que eu tô dizendo. O Santos Futebol Clube vai botar o titular, sabe por quê? Sim. Sabe por quê? Pra ajudar o Mirassol e o Novo Horizontino. Ao contrário dessa federação pernambucana que não ajuda os clubes, feito o Náutico Santa Cruz, rapaz, fica sofrendo aí. Tá, a minha indignação é essa. Hoje eu vinha fumaçando, porque se eu morasse em Recife, eu ia pegar um carro de som lá, ia botar na frente do Arruda lá e chamar a atenção de todo mundo. Porque não pode deixar acontecer, não. É verdade. Porque vem milhões e milhões, todo mundo quer investir em Santa Cruz, que é um time de multidão, rapaz. É verdade. Pelo amor de Deus, meia dúzia de pessoas lá querendo comandar um clube desse, rapaz. Eu tô muito revoltado, DJ. Semana que vem eu vou trazer a notícia aqui em Juripiranga, que tá um canteiro de obra. Várias inaugurações ainda esse ano, uhum, vai existir, e a gente fica muito indignado com o torcedor daquele que vou para campo. Isso. E a gente não pode que a imprensa ficar calada na hora dessa, não, viu, DJ? Por mais, fica Ferreira Região, e muito obrigado, e desculpe pelo desabafo. Tchau, DJ! Ok, Josenildo, tá indignado com Santa Cruz. Haja coração, Santa Cruz. Atenção, diretoria, toma vergonha nessa cara, contrata jogador, faz o correto, investe no nosso time, nosso Santa Cruz, a maior torcida do Nordeste. Chega, faz gosto você entrar no Arruda, você fica emocionado, arrepiado com o grito, sou Santa Cruz, sou pernambucano. Então toma vergonha na cara, investe no nosso time e levanta o nosso futebol aqui de Pernambuco, né, Josenildo? Horas e 19 minutos. Esse é o nosso programa Domingo Interativo, Domingão da Gente. Deixa eu colocar o nosso ouvinte no ar daqui a pouquinho. Vou pesquisar aqui a música da mãe do Nildo Pintor. Mandaram um áudio aqui pra nossa produção. E tem a Jamile. Bom dia, Jamile. Está ouvindo a nossa programação, a nossa 98,5. Bom dia, seu Branco. Quem fala aqui é Jamile, a esposa de Nado, daqui da Rua Santo Antônio. Peço uma música de Zé Vaqueiro, pode ser qualquer uma, viu? Ofereço para meu esposo Nado, ofereço para todos meus filhos, toda minha nora. Ofereço para o senhor, para Apolinário Santo,

saudade. Esse é o Pablo, o rei do Arrocha. E Fátima Leão cantando a música. Se Deus não escreveu assim é o nome da música. É um absurdo, pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaço. Esse é nosso programa Domingo Interativo, Domingão da Gente. Deixa eu registrar quem está ouvindo o nosso programa, é a mãe do Nildo Pintor e o esposo e toda a sua família ouvindo a nossa programação. Ela pede a música Terra Seca, Fraternidade São João Paulo. Essa música é muito bonita, olha que música bonita na sequência para você. Fraternidade São João Paulo, Terra Seca é o nome da música.